25 de agosto de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial de toda a turma, toda a equipe do Panorama Agrícola, neste 25 de agosto de 2011, quinta-feira de lua minguante. O ditado de hoje é nem 8, nem 80. Confira os destaques da edição de hoje do Panorama Agrícola. São Miguel do Oeste destaca a boa vinicultura de leite. Chicão no Panorama Regional fala sobre o apoio à apicultura. Fotografia Rural, inscrição para o concurso de Piratuba vai até amanhã. Arroz, produtor quer lançar campanha nacional para aumentar o consumo. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. É hora das notícias. Os produtores de arroz do país estão planejando fazer uma campanha nacional para incentivar o aumento do consumo do arroz. Essa seria mais uma saída para sustentar o preço. O raciocínio é o seguinte: se o brasileiro comer mais, vai sobrar menos produto no mercado e a tendência, então, é melhorar o preço pago ao produtor. A ideia do aumento do consumo no arroz foi lançada pela Câmara Setorial do Arroz em Brasília. Os representantes da Câmara aprovaram a ideia e, a partir de agora, um grupo vai formular uma proposta de divulgação que será entregue aos Ministérios da Agricultura, Saúde e Educação. Atualmente, em média, cada brasileiro consome 45 quilos de arroz por ano. A ideia com a campanha é aumentar o consumo em 20% e dar solução para 2 milhões e meio de toneladas de excedentes de arroz. Estamos lembrando que se encerram na sexta-feira as inscrições para o concurso fotográfico do 3º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. O concurso de fotografia rural tem como tema manifestações culturais nos meios rural e pesqueiro. Haverá premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados nas categorias colorida e preto e branco. Prêmio dos internautas, prêmio do júri técnico e prêmio do júri popular. O Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba é em setembro e as inscrições para o concurso de fotografia rural se encerram nesta sexta-feira em qualquer escritório municipal da EPAGRE. Fique ligado no Panorama Regional. Apoio à apicultura. O Banco do Brasil disponibilizou recursos para aquisição de equipamentos destinados à Casa de Extração do Mel do município de São José do Cerrito, na região serrana. Que essa Casa de Extração do Mel, então, é vinculada à Associação dos Apicultores do município. O representante da associação, o Remar Moto e técnicos da EPAGRE, compraram, então, uma centrífuga, mesas desoperculadoras e tanques de decantação que vão atender 30 famílias de apicultores associados. A iniciativa é uma das ações previstas no Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável, DRS, para apoio à apicultura da região, conduzido pelas agências do Banco do Brasil, então de São José do Cerrito e de Laje. A perspectiva é que, com os novos equipamentos, a unidade de extração aumente o ritmo de produção e promova a melhoria da qualidade do mel. A entrega dos recursos aconteceu na sede da Câmara Municipal de São José do Cerrito, com a presença, então, de liderança, secretário da Agricultura Municipal, presidente da Câmara, representantes da Prefeitura, EPAGRE, SIDASC, do CMDR também no município. E no ano passado a associação já tinha recebido um montante em torno de R$ 42 mil, onde 80% viabilizada pelo Banco do Brasil e 20% pela Prefeitura. Para a construção, então, da Casa do Mel, né, importante apoio aos apicultores. Então, para o gerente da Agência São José do Cerrito, o Fábio, né, Moreira, a implantação da Casa de Extração do Mel vai permitir o crescimento da produtividade e o aumento da renda dos associados. E essa parceria, né, com a associação em 2010 tem como principal objetivo é organizar o trabalho dos produtores por meio de estratégias da DRS, que é o Desenvolvimento Regional Sustentável, para a apicultura, para gerar o quê? Crescimento e agregar valor ao seu negócio. Os outros municípios da região serrana também estão procurando esse apoio junto às agências do Banco do Brasil, aqui de todos os 18 municípios pertencentes a Amures. Hamilton Weber, Xavier, Chicão e Pai, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola entrevista João Carlos Biazebete, que é o gerente regional da IPAGRE em São Miguel do Oeste. Quais são as novidades, as prioridades neste mês de agosto no extremo oeste de Santa Catarina, Biazebete? Realmente nós estamos, né, como IPAGRE, atuando principalmente executando a atividade do programa SC Rural. E todos sabem que a nossa região, a extensão rural, trabalha com quatro prioridades, sendo uma na área de bovino de leite, outra na área de agregação de valor, gestão de negócios e mercados, também na área de fruticultura, para alguns municípios tem ênfase forte nessa atividade, e também a questão do solo e água, ou seja, gestão social do ambiente. E na área de pecuária de leite, nós, com recursos do programa SC Rural, capacitamos nossos técnicos, tanto da região de São Miguel do Oeste como da região de Palmitos, e nessa capacitação todos então tiveram informações e conhecimento do programa de bovino de leite da IPAGRE, principalmente voltado à produção de leite à base de pasto perene e com a missão em que cada município se instale então unidades demonstrativas com produção de leite à base de pasto com culturas perenes, onde então se orientará a questão do piqueteamento, a questão de colocar sombra, água para disponibilizar para os animais, e assim então tentar diminuir a produção de silagem e dessa forma produzir um leite com custo mais baixo e com alta qualidade. Então esse é o foco principal da IPAG na região, na atividade de leite. Na atividade de agregação de valores, nós estamos então já com a manifestação de interesse de vários grupos de agricultores, que são quatro na região, que se manifestaram então preenchendo então essa manifestação de interesse para ser avaliado pela Secretaria Executiva Regional e consequentemente pela Secretaria Estadual do programa SC Rural. E também nós teremos então atividades do programa com várias ações ocorrendo na nossa região, seja através de oficinas com professores, com alunos e também com famílias rurais na questão do ambiental, na questão de saneamento do meio, na questão também de autoabastecimento, produção de alimentos para autoabastecimento, jardinagem, enfim, são atividades dentro do programa SC Rural, mas também que fazem parte das atividades do dia a dia da nossa empresa. Nós também estamos num período, no mês de agosto, onde nós estamos executando os programas da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, principalmente o programa de sementes, que é um programa então que na nossa região, neste mês de agosto, terá então a entrega, as autorizações de retirada de sementes por parte dos agricultores, que vão procurar os escritórios locais para então se beneficiar dessa importante política pública do governo do estado para o meio rural. Então são as principais ações que a gente desenvolve neste período na região do extremo oeste de Santa Catarina. João Carlos Biazebete, gerente regional da IPAGRE em São Miguel do Oeste. Muito obrigado pelas suas informações. Nós também queremos agradecer, então desejar a todos os nossos agricultores da região os bons trabalhos e cada vez mais participem, estejam atentos nesse importante meio de comunicação que nós somos, programas voltados ao meio rural. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.